fazem da minha sorte toda vez que me levantam. No canto do meu olho eu vejo um vulto de um demônio. Memórias hoje são vermelhas igual minha pele era. Na era da conquista não me olho com espanto. O espantalho segue imóvel ao terror inexplicável. A falta de uma alma torna isso bem mais fácil. O mundo se mostrando um lugar nada mágico. Terra com água e alguns animais andando nela. A viela da felicidade na avenida da vida. O jogo do mais forte vai te deixando feridas. Intacto só aquele que não vive essa porra. O que sofre de verdade não tem vergonha das marcas. Prefere olhar pra elas e ver que nada lhe foi dado. Tudo que tem não é do melhor, mas ainda é dele. A mentalidade do encostado vai fazer ele viver fudido. Iludido acreditando que depois tem outra chance. Ando me tornando um terror galáctico. Nada é mais fácil igual era em janeiro. Mano, eu tô tentando ser apenas verdadeiro. Última constelação carregando medo. Ando me tornando um terror galáctico. Nada é mais fácil igual era em janeiro. Mano, eu tô tentando ser apenas verdadeiro. Última constelação carregando medo. Além da imaginação, o mundo é tão pequeno. Bê boneco de voodoo, de agulha não tem medo. Heroína é a mamãe, não vê o que eu vejo. O lobo chega na rosa e não é pelo cheiro. Púrpura, a tortura do homem não acabará. Lilás, eu quero ver o pôr do sol, vem me beijar. Vermelho, medo não é algo que vai me parar. Roxo, algo que vai sempre me encorajar. Não entendo agora e espero uma reviravolta. Nunca vai ter, não vivemos num filme. A demora ancora o coração na derrota. Ei Copa, não decoca na mão da cocota. Marcianos tão querendo fuder o planeta. Armados com oculto, o humano com escopeta. Movendo a caneta em direção à minha cabeça. Ideias tão na mesa e o berrubo a gorjeta. Zona de conforto é a zona de perigo. Mina magra com faltado pai fode o meu amigo. Pirulito caído na rua e um choro alto. Não volte no tempo pra olhar o erro já vivido. Zona de conforto é a zona de perigo. Mina magra com faltado pai fode o meu amigo. Pirulito caído na rua e um choro alto. Não volte no tempo pra olhar um erro já vivido. Minutos que eu tenho eu ando perdendo a cada segundo. Eu ando adiantado, mas nunca mais que o mundo. Bom nunca chegar no ponto, porque aí eu evoluo. Cores blues abstratas, de um daltônico surdo. O impossível é tão fácil na cabeça olhando a rua. A viagem é demorada, mesmo a minha sendo curta. A verdade é maleável, até perco minha postura. Acho que tô ficando louco, é um pedido de ajuda. Mamãe vê que o filho dela já não se alimenta bem. Ele tem problemas com a aparência solitária. Olha no espelho e vê a cara da morte também. Errar é um ato que pra um homem nunca é permitido. Oprimido o desejo, homicida pela vitória. O herói amado, mas dificilmente fica pra história. Mudando a ideia que eu tinha, a vida ficou menos bela. Odiei tanto quem eu era, ao ponto de me matar na primavera. Kobe me mostrou que o trabalho duro vale a pena. Durma pouco e se dedique muito pra viver uma vida plena. Uniforme manchado de suor é o meu normal. Ando procurando a solução ao invés de mais problema. O dilema do cansado é a preguiça de se levantar. Nada muda e nem vai mudar pra quem só quer reclamar. Não adianta nem tentar se tu não ama de coração. O cansaço pós o jogo é o significado de ganhar. Mortal igual uma cobra e leal igual um cachorro. Venenoso igual o espinho que protege a bela rosa. Então não seja bobo e deixe cair esse choro. A sensibilidade é algo nobre hoje em dia. Marcando mil pontos e é só o primeiro tempo. E se eu não marcasse ainda teria muito tempo. A real é que na vida o mais valioso é o seu tempo. Melhor parar de repetir e aproveitar o que eu tô perdendo. Queria tanto ter um robô gigante pra viajar pelo universo e conhecer novos planetas. Vida inteligente que cultiva o amor igual eu queima maconha na seda. Eles vão ver que minha arma é muito afiada e perfura forte tipo baioneta. Ela atira igual escopeta. É uma caneta carregada com tinta preta. Eu lembro quando era menor e brincava com meu primo com armas de brinquedo. Eu lembro quando era adolescente e queria ter uma de verdade pra acabar com o meu medo. Quando me tornei um adulto eu queria ter um emprego pra ganhar muito dinheiro. Agora com barba na cara eu queria ver meu primo que há muitos anos eu não vejo. Machuquei pessoas por não conseguir lidar com a dor que outras me causaram. Agora eu vejo que algumas que eu só usei como objetos na verdade me amaram. Me amarraram no passado porque agora eu entendo como eu fui um otário. Quando eu saí do armário eu ganhei um namorado e os laços com meu pai acabaram. Naquele dia que a água inundou a minha casa, eu me tornei uma pessoa niilista. Eu prometi pra minha mãe que ia contar todo o acontecido numa entrevista. Rolling Stones, igual Mick Jagger, eu vou ser um rockstar e estampar uma revista. No final do livro eu acredito que minha trajetória vai me tornar o antagonista. Você sabia que formigas não precisam de paraquedas?